O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa de Trilogia Analítica. A Sociedade Internacional de Trilogia Analítica é uma sociedade de psicanálise, uma sociedade científica, cultural. Ela foi fundada e é presidida pelo psicanalista Norberto Kepp, que é autor de um número muito grande de livros. São obras que falam a respeito da psicossociopatologia. Ultimamente nós estamos falando muito sobre a questão da medicina psicossomática integral e qual que é a nossa abordagem para nos fortalecermos diante de gripe suína e outras doenças, né, chamadas epidêmicas, infecciosas. E não só isso, qualquer doença, como que nós nos fortalecemos, como que nós tratamos e evitamos essas patologias através da nossa medicina interior, que é psicoenergética. Eu acho que a gente poderia dizer que o Dr. Kepp foi e é, e continua sendo, né, um pioneiro no campo da psicossomática. Enquanto agora as pessoas, os outros médicos, estão começando a desconfiar que as emoções interferem na nossa vida orgânica, o Dr. Kepp já está lá na frente e já está dando explicações muito mais adiantadas a respeito da psicoenergética e como tratar os clientes nesse campo. E não só de doenças psicossomáticas, mas também neuroses, psicoses e doenças da sociedade. Ou seja, problemas de relacionamento no trabalho, problemas das leis econômicas sociais, etc, etc, etc. Então, se vocês quiserem saber essa magnífica obra de Norberto Kepp, que se chama Trilogia Analítica e que já é conhecida e divulgada no mundo todo, vocês poderão acessar o nosso site www.trilogia.ws. É um portal. Nesse portal existem várias bandeirinhas com cada língua. Se vocês falam português, podem acessar a bandeirinha brasileira e lá vão encontrar os nossos programas de televisão. Vocês poderão assistir diretamente os nossos livros, as nossas conferências, a nossa psicanálise individual e de grupo, os nossos eventos, né, conferências, congressos, imersões que nós temos no sul de Minas. Enfim, www.trilogia.ws. O nosso telefone é 3032-3616. 3032-3616. Nós estamos na Avenida Rebouças, 3819. Dia 26 de setembro, sábado, nós vamos ter um sábado de psicossomática integral. Serão 10 palestras no sábado, falando sobre as questões da energética, das epidemias, da biorressonância, odontologia psicossomática, como tratar disso tudo na psicoterapia, os perigos dessas vacinas e da medicina tradicional alopática, que não considera a parte psíquica do ser humano. Enfim, são professores e palestrantes do nosso Departamento de Medicina Psicossomática, de vários locais, do Brasil, da Suécia, da Finlândia, da Colômbia, dos Estados Unidos, do Canadá. E lá estarão, então, compartilhando com vocês essas descobertas de Norberto Kepp. 26, não esqueçam, 26 de setembro, sábado, das 9 às 18 horas, aqui em Pinheiros. Então, quem quiser saber, liga para 3032-3616 e reserva seu lugar. Nós temos ultimamente falado sobre a medicina, né? A questão de Pasteur, que deixou uma herança trágica para a humanidade, porque ele colocou, através do poder econômico social, a causa da maior parte das doenças, né, principalmente as infecciosas, é claro, no fator externo. em micróbios, em bacilos, em vírus que atacariam o ser humano de fora. Então, nesse caso, o ser humano teria que recorrer a medicamentos, teria que recorrer a todos os meios externos também para neutralizar nesses micróbios, nesses bacilos, esses vírus perigosíssimos que atacam o ser humano, tornando-o doente. Mas o Dr. Geraldo trouxe uma explicação, aliás, uma ideia que já foi desenvolvida mais de 100 anos atrás, de autores na França, Bechamp, Enderlein, que era também alemão, e Claude Bernard, que mostram que toda e qualquer doença vem do interior do ser humano através de uma atitude. Isso nós é que falamos, né, nessa última questão, através de uma atitude contra a vida, vamos dizer, intelectual, ou contra as emoções certas. Porque no meu trabalho eu descobri que tudo o que existe por si é bom. Então, a questão das bactérias, né, dos vírus, são elementos bons para a vida psíquica. Quer dizer, o ser humano não pode viver sem essas bactérias e vírus, assim como a Terra não pode viver sem as formigas, os insetos, né, nos campos, as abelhas, porque senão as plantas não dariam flores, né, não gerariam assim outras plantas. Como estão fazendo agora, eles colocam a questão de inseticidas, questão violenta, né, de agrotóxicos. E, por exemplo, o milho só dá uma vez. Então, isso por causa do interesse econômico, que quer vender os milhos transgênicos, que só produz uma vez, e aí o agricultor tem que comprar nova quantidade de grãos para plantar e dar uma nova safra. Ou então, outras plantações, né, cana-de-açúcar, porque só dão uma ou outra vez para aumentar os lucros. Inclusive, são plantas transgênicas que têm a constituição interna já alterada. Ou então, não produzem, né, no organismo mesmo efeito que uma planta natural. Então, são elementos estranhos no organismo humano. E tudo isso veio dessa ideia de Pasteur. Se os senhores, por exemplo, tomam leite, se compram, né, leite nas vendas, no shopping center, nas casas que vende, os senhores vão ler lá, vende leite pasteurizado. O que quer dizer isso, né? É que eles matam todas as bactérias e vírus, vamos dizer, se tiver, através de uma alta temperatura e depois de uma baixa temperatura, como se matando, né, aquelas bactérias, seriam assim de um grande benefício para o ser humano. Mas depois tem que comprar iogurte, que eles colocam, né, esses elementos para compensar o leite pasteurizado, e que já eliminou esses elementos fundamentais, né, para a saúde do ser humano. Então, o que que está acontecendo? A humanidade toda pensa que na gripe do, por exemplo, essa gripe suína, ou então nas outras epidemias, se isso for epidemia, e nós sabemos que não é, que o perigo seria, vamos supor, do indivíduo que tivesse uma gripe se aproximar de nós ou de outra pessoa que transmitiria. Mas essa não é a verdade. A verdade é que existe uma ressonância interna, né? Se o indivíduo tem uma ressonância com outro, na mesma dimensão, na mesma tipo assim de caráter, de personalidade, de emoção, então, vamos dizer que não pegaria a gripe do outro, mas ela própria criaria elementos para pegar uma gripe, que nem sempre é da epidemia, porque, se os senhores notarem, não existe assim uma epidemia de gripe suína. Pelo contrário, no inverno, todo ano tem uma quantidade muito grande de pessoas que pegam resfriado e depois passa naturalmente. Então, eu quero dizer também essa questão das vacinas, né? Porque na vacina injeta elementos estranhos e perigosos no corpo, inclusive mercúrio. E o mercúrio, o senhor sabe, né? Causa cegueira, causa até parada cardíaca, coisas assim terríveis. Mas como o poder econômico é que manda em tudo, o poder econômico domina a política, domina inclusive a medicina, né? Quer dizer, os médicos têm se tornado assim, como que agentes, assim, vendedores de remédios, porque o próprio cliente, a pessoa que procura o médico, ela quer saber se vai tomar um remédio ou não para sarar. Então, condiciona a cura, condiciona a sanidade com a questão do medicamento. Então, um cliente falou assim: Dr. Kepp, se o senhor afirma que tudo que foi criado é bom, velho e verdadeiro, os vermes e bactérias são excelentes para a humanidade. Depois eu falei: o senhor está dizendo uma grande verdade. Então, nós fazemos esses programas para acalmar os senhores, né, que principalmente as pessoas hipocôndricas, que não saem dos médicos, das farmácias, dos hospitais, para se acalmarem, se conseguir, assim, ter uma certa paciência, né, com algum sintoma, alguma dor no corpo, os senhores vão notar que isso passa se acalmando, não precisando ingerir nenhum medicamento. O Instituto Kepp Pacheco abre matrículas para o curso técnico em saúde psicossocial. Este curso é destinado para qualquer pessoa que tenha interesse em lidar com estresse e atenção emocional em todos os níveis de relacionamento. Seja um agente de transformação social em seu próprio ambiente de trabalho e dê cursos e palestras para melhorar a saúde psicossocial. Entre em contato conosco pelo site www.keppacheco.com ou pelo telefone 3032 4105. Curso autorizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Agora, temos aqui um grupo de pessoas que estão a par dessas descobertas. Então, gostaríamos de ver a opinião deles. Vamos começar com o Dr. Ademar, que atende, acho que 10, 15 pessoas cada dia lá no hospital. O que que ele acha? Então, doutor Kepp, isso que o senhor falou realmente tem um grande, assim, grau de verdade, porque o que a gente nota é o seguinte, que tudo vem do interior, né? Inclusive, eu estava lendo uma pesquisa de um cientista japonês, que ele tentou mostrar exatamente que, assim, cientificamente, que, vamos supor, as pessoas que são mais alegres, que estão de bem com a vida, são mais entusiastas, elas conseguem brecar o mecanismo de entropia dentro do corpo. E as pessoas mais tristes, né, que estão mais cabisbaixas, que confrontam tudo, que estão sempre com raiva, ocorre uma progressão nessa entropia. E ele fez pesquisas com diabéticos. Então ele provou que, vamos supor, as pessoas mais alegres, vamos supor assim, que vão numa palestra, por exemplo, muito alegre, ou assistir uma comédia muito boa, que o nível do diabetes abaixa bastante. E aquelas que estão tristes, por exemplo, aumentam o nível de diabetes. Então quer dizer o quê? Ele está mostrando, né, só comprovando no fundo, que tudo vem do interior da pessoa. Ou seja, se ela dá mais valor à vida, né, à beleza, à verdade, e a uma atitude mais boa, mais saudável, automaticamente ela vai ter mais saúde também, né? Então, o senhor está falando que a questão da diabetes é mais propícia nas pessoas depressivas, né? Pessoas que não têm ânimo pela vida, que são derrotistas, né? Exatamente. Agora, eu poderia, assim, até de uma forma geral, generalizar, porque a maior parte das pessoas que vão no hospital, normalmente, são pessoas mais para baixo mesmo. Porque os mais entusiastas, eles estão sempre ligados ao trabalho, a alguma atividade, fazendo alguma coisa para o próximo, estão realizando alguma coisa. Agora, o indivíduo mais depressivo, assim, que é contra a vida, ele acaba sempre terminando num hospital ou numa consulta médica. Um médico lá no Hospital das Clínicas me falou uma vez que as pessoas que vão lá no Hospital das Clínicas são pessoas geralmente muito primitivas. Quer dizer, se a pessoa tem um nível mais alto de entendimento, de conhecimento, de vida, ela, qualquer dorzinha, ela não corre no médico. Porque ela vai com uma dorzinha, toma um remédio e fica com 4, 5 dorzinhas, né? Isso é uma coisa cientificamente certa. O senhor está de acordo? Totalmente. E os outros, o que querem falar? Então, o Léo é pensador, ele foi analista lá na Inglaterra. O povo inglês é muito hipocôndrico também? É, também. E acho que é mais do que o brasileiro até, não? É, porque essa ideia de Pasteur incentivou muita paranoia, né, Dr. Kep? A pessoa, quanta gente assim que tem problema de achar que tem que lavar as mãos, de asepsia exagerada, né? Esse é um problema assim que atinge muita gente. E não só fisicamente, né? Sempre achar que o outro é que está causando problema, tudo. E a gente vê que muitas doenças, por que que às vezes numa família muitos têm gripe e um não pega? Ou até doenças mais graves, até tuberculose, lepra. Poliomielite, né? Poliomielite. Ele pode conviver com aquela pessoa e não pega. Então quer dizer que Pasteur estava bem errado mesmo, né? E a gente vê que é a atitude da pessoa. Que nem o senhor explica aqui no seu livro O Planeta, Terra, o Planeta Ilusório, que o ser humano não vive a verdadeira vida. Ele tem uma natureza boa e quer viver numa máscara de raiva, de agressão. Então é isso que causa as doenças, né? Não o micróbio. Que na poliomielite, a poliomielite começou quando fizeram as vacinas. Antes havia uma coisinha ou outra, mas as vacinas trouxeram a doença. Espalhou mais ainda, né? Então, tome uma vacina e prepare-se para o pior, né? É. É bom que o povo saiba disso. É muito importante, porque o povo acredita, né? Nessa ideia, essa paranoia. Pensa que o mal vem de fora e não de dentro de cada um. Uhum. E a Selma é física, ela é engenheira, atende em análise também. Está de acordo ou acha que tudo vem de fora? Não, eu acho que vem de dentro. Inclusive, eu estava ouvindo o senhor falar aí que tudo que vem da natureza é bom, né? Inclusive, as bactérias, que todo mundo pensa que é algo assim perigoso, ou os vírus, não são, né? O problema é o que vai no interior do ser humano. Então, eu estava lendo aqui um capítulo de um livro muito terapêutico do senhor, que se chama Origem da Sanidade, que o senhor fala que a tão apregoada liberdade que o ser humano quer, acima de tudo, é o desejo de viver na corrupção, que é idêntico à vontade de poder ser louco. Eu achei muito interessante esse capítulo, porque o ser humano gosta muito, né, dessa ideia de ser livre, e se nós formos verificar bem, é para realizar todo tipo de loucura, de delírio. Então, muitos pensam, por exemplo, em viver trabalhando o mínimo possível, se possível sem trabalhar, ou só se divertindo ou passeando em festas, ou então comendo de tudo que quiser, com a quantidade que quiser. E o mais perigoso de tudo, não é? Que é a questão de poder pensar e sentir o que quiser. E isso é muito perigoso. Porque se o ser humano pensasse e sentisse só coisas boas, né, ligadas ao bem, claro, estava ótimo, mas não é assim. Então, o indivíduo que dá muito assim aso à raiva, que tem a inveja, aos sentimentos de arrogância, é isso que realmente vai atacar o seu sistema imunológico, enfraquecendo e fazendo estar assim suscetível a todo tipo de doenças, né? Agora vamos ver a sueca aqui, Helena Melander. Ela é jornalista na Suécia. A senhora acha que o sueco tem menos doença do que as outras pessoas, os outros países ou não? Não, tem mais doença até. Porque eles sofrem muito dessa paranoia, né? Se achando vítima de tudo, sempre achando que o mal vem de fora. Então eles caíram totalmente nessa armadilha agora do Pasteur, da gripe suína, né? Mas tem uma jornalista interessante na Suécia, ela escreveu semana passada o seguinte, que esses dois casos que teve, assim, supostos, né, da morte da gripe suína na Suécia, ela falou assim, que estranho, né? Uma pessoa tinha câncer também, morreu, mas aí eles falaram que morreu por causa da gripe suína. Outra pessoa estava com pneumonia muito, né, avançada, também morreu. Então ela falou que essa é uma farsa, gripe suína. Depois ela não escreveu mais, não sei se eles tiraram ela do jornal. Agora temos aqui uma dentista. senhora acredita que até cárie de dente, até as enfermidades dentárias pode ter fundo psicológico? A senhora tem um livro, não tem? Como é que chama seu livro? É Odontologia do Terceiro Milênio, isso Trilógica. É bom os dentistas lerem, né, esse livro. É verdade, porque nós e até os próprios clientes notam essa questão. Por exemplo, crianças, mesmo adultos com problemas emocionais, por exemplo, crianças com instabilidade no ambiente familiar, rapidamente, às vezes, 2 meses, aparecem cáries. E é muito ligado à questão emocional. Então, e aqui no jornal da PCD, saiu um levantamento e eles falam que 42% das crianças de 12 anos estão com grau de fluorose. Isso significa manchas assim nos dentes. Então, eles põem flúor na nossa água, nos alimentos e tudo, na pasta de dente, achando que assim, com elemento de fora, vão prevenir a saúde bucal, a cárie dentária. Mas acaba prejudicando os dentes, porque estraga o esmalte. Mas o flúor não causa assim, uma certa bobeira nas pessoas? Exatamente, um dos efeitos é no sistema nervoso. Exatamente. As vacinas tem o mesmo efeito e às vezes causam doenças neurológicas muito graves. O flúor tome água à morte. Sem flúor, né? Exatamente. E agora, a Luciara? A Luciara é pedagoga, tudo. Acha que a questão do equilíbrio depende mais de fora ou a pessoa fica doente por dentro? Eu estava vendo aqui no livro do senhor, Dr. Kepp, o senhor escreve assim: o processo de projeção, paranoia, não é perceptível no origem das enfermidades. Então a gente nota que essa ideia de projeção que a pessoa tem, de achar que o problema vem de fora, a pessoa aceitou rapidamente a ideia do Pasteur. Justamente por isso que vai bem de encontro à ideia dela, de que todos os problemas vêm de fora, que dentro a pessoa não teria problemas. Então, as escolas agora estão sofrendo muito com o problema de bullying, né? Aquela questão de as crianças atacarem muito outras crianças que têm algum problema, os gordinhos, ou brincam muito, né? Atacando, falando gordo, baleia, saco de areia, aquelas coisas assim de muita agressão. Então, a gente estava vendo que isso pode ser um caso muito forte de projeção. Porque o senhor fala aqui que na projeção, o ser humano vigia o semelhante para não se ver. Então, ficar em cima do problema do outro é assim muito conveniente para a pessoa não se ver. Então, casa muito bem com essa ideia do Pasteur, né? Que o problema vem de fora. Então, aí não teria problemas, a pessoa não tem problema. Vem tudo, as bactérias, os vírus, tudo vem nos atacar. Então, né, vai muito bem. Então, eu gostaria de também aqui anunciar um programa novo que a CITA está oferecendo. É o programa De Olho na Saúde, Terapia na Empresa. É um programa para reduzir o estresse, prevenir doenças físicas e psíquicas e também melhorar o ambiente de trabalho. Quem tiver interesse de levar esse programa para sua empresa, pode entrar no site www.deolhonasaude.com ou também ligar para a CITA 11-3032-3616. Então, quem quiser maiores informações sobre os cursos pode entrar em contato com os nossos telefones, 11 na CITA 3032-3616, ou então pelo site www.keppacheco.com, Kepp com 2 P's, para maiores informações sobre os cursos e atividades em geral da Trilogia Analítica. Até a próxima semana.